aonde está o amor no coração do ser humano. Aonde moro fica claro, é muito triste, é desumano, é lamentável viver no estado de abandono. É muito fácil humilhar quem está vegetando. Eu só queria um minuto da sua atenção pra expressar minha revolta, minha indignação. Eu também sou um ser humano e mereço respeito, mas menosprezam minha palavra por ser morador do gueto. Não há ninguém interessado pra vir me ajudar. Eu nunca fui nem sou lembrado, só na hora de votar. Cada um faz o seu corre, o ser humano é egoísta. Quando fala em melhorar, a reunião acaba em pizza. Se não fizer por mim, não tem ninguém que faça. Garantir o meu pão, não vou comer do chão migalhas. Que eu tenho que ser uma, duas ou três vezes melhor. Estudar, trabalhar, conquistar com meu suor. Alguns preferem ganhar vida com uma forma bem mais fácil, com um tempo programado, um encontro inevitável. Se você não anda junto, tenta atrasar teu lado. Mas Deus tá vendo tudo, vai um dia ser cobrado. Assuma sua mente. Sobrevivo sem saber se vou. E no submundo onde estou. Irmão, irmã, assuma sua mente. Sobrevivo sem saber se vou. É embaçado, fico olhando, meus trutas se afundando. Cena louca que a gente acompanha cada ano. Tá embaçado, tá ligado, é muito triste, tudo errado. A justiça por aqui nem sempre está do nosso lado. É triste, mano, a realidade é muito triste. A cena é de terror, mas somos fortes, nós resiste. Periferia é desse jeito, vários preconceitos. Tiozinho enchendo a cara, na direta em desespero. Dona de casa, se prepara, porque o tempo tá fechando pra tentar salvar seus bens que comprou no suor do trampo. Trabalhadores na revolta, loucos pra descansar. Contam uns minutos pra chegar em casa pra poder deitar. Quando chega a condução já vem lotada até o teto. No rosto a indignação, na mente plano mais protesto. E a criançada nem se fala, brinca na beira da vala. Não existe diversão sem espaço pra lazer ou pra saúde pública. É uma vergonha, o povo sofre com descaso. O almoço chega duas horas pra quem fica internado. No país da Copa e do Carnaval é desse jeito. Somos nós que paga o preço por ser gueto, pobre preto. A diferença é social, só não enxerga quem não vê. Realidade é nu e cru, é Deus por mim e por você. Mas aê, se Deus é por nós, quem será contra nós? A caminhada não é fácil, da favela os porta-voz. Assuma sua mente. Sobrevivo sem saber se vou. E no submundo onde estou. Irmão, irmã, assuma sua mente. Sobrevivo sem saber se vou. Pensando bem, vou me apegar em Jesus Cristo. Livrai-nos do mal, amém. Me proteja do inimigo, em ti eu posso confiar. Nunca me abandone, Senhor, e me dê forças pra lutar. Meu povo vive amargurado, desprezado, desmotivado e muitas vezes aliciados a um sistema infalho e sujo, influenciado porque acreditamos em tudo. Porém aqui nada mudou, os problemas de 10 anos atrás não melhorou, multiplicou. Nossas crianças não estudam, a escola não ensina o que vai ser desse moleque no futuro. São aprovados sem saber, tem diploma garantido, formado sem saber ler e escrever. Os hospitais vivem lotados, falta médica, ambulância e leito, atendimento precário. Estou me sentindo inseguro, eu não posso confiar em ninguém. Como vai ser meu futuro? Então pergunto a você, você me julga e não vive o que eu vivo e me condena por quê? E no submundo onde estou. Irmão, irmã, assuma sua mente. Sobrevivo sem saber.